ensaiando uma recaída. Número já tá na tela, é só apertar o verde que diz: me vê. Uma dose pra mudar minha vida, da melhor que você tem. Pra ver se com inspiração e hoje pá ela vem. Um empurrãozinho que falta, ai, ai. Pra completar essa chamada, arrocha, vai, vai. Atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante que eu vi, cê me chama de benzinho. E aí? Atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante que eu vi, cê me chama de benzinho. Bora, vai! Arrebenta, Bruno, vai, Bruno! Meu violonista, arrebenta, vai! Chora não que faz, vai! Portal do Arrocha! Bora cantar, vai, vai! E me vê, e aí? Na melhor que você tem. E pra ver se com inspiração e hoje pra ela vem. Um empurrãozinho que falta, ai, ai. Pra completar, só quem já tomou uma, joga o copo e canta, vai, vai. Atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí. Se só for meu nome assim, o importante que eu vi, cê me chama de benzinho. Estouro, tamo junto, Mazinho. Chora não que passa.